Muito bom dia para você, ouvinte da Rádio Aconchego 88.5 FM. Estamos começando a nova temporada do nosso programa Prato Cheio, uma parceria da Universidade Federal de Pernambuco. E é um prazer enorme estarmos aqui hoje para um bate-papo sobre a importância das plantas medicinais nas doenças crônicas. Aqui quem fala é Jaqueline Sá, estudante do sexto período do curso de nutrição da UFPE. E comigo, nos estúdios da rádio, contamos com a presença de Bárbara, Caroline, Liv e Vitória. Antes de iniciarmos o programa, agradecemos ao Fernando e a toda a diretoria da Rádio Aconchego por nos conceder gentilmente esse espaço. Lembramos que o nosso número de contato é o 99721-5409. Repetindo, 99721-5409. E você que está ouvindo a nossa rádio, certamente já ouviu falar em plantas medicinais. Mas vocês sabem para que serve? Elas curam doenças? O que é que tem a ver com as doenças crônicas? Como elas devem ser usadas? Devemos tomar algum tipo de cuidado com seu uso? Se sim, quais? Temos essas e outras dúvidas sanadas pela nossa convidada, Evani Araújo, que é mestre e doutora em ciências farmacêuticas e especializada em fitoterapia. Bom dia, Evani. Primeiramente, obrigada pela presença do nosso programa Prato Cheio. E eu gostaria que você explicasse aos ouvintes o que são as plantas medicinais. Bom dia. Antes de tudo, eu quero dizer que estou muito feliz de estar aqui, de ter essa oportunidade. E que a gente está aqui no nosso serviço integrado de saúde, onde a gente tem várias práticas complementares à saúde. A sua pergunta sobre o que são consideradas plantas medicinais. A gente considera que a planta é medicinal quando a comunidade, as pessoas têm o hábito de usá-la. Então, eu não vou pegar qualquer matinho ali no meio do caminho e fazer um chá com ele, porque eu vou esperar saber quem conhece na região aquela planta, porque as plantas ocorrem por região. Então, a partir daí, eu vou saber para que é que serve e tal. Então, isso é considerado uma planta medicinal, porque teve a cultura por trás disso, as pessoas que conhecem aquela planta e que usam. E em relação ao seu uso, todo mundo pode fazer esse uso? Bom, isso aí é uma das primeiras conversas. A gente tem aqui o nosso curso de uso racional de plantas medicinais. Então, uma das primeiras coisas que a gente fala nessa ocasião é quem pode e quem não pode. Então, a gente chama isso de critérios para o uso racional das plantas, ou seja, para o uso seguro. Então, em relação às pessoas, a gente tem que ter cuidado com as faixas etárias extremas, ou seja, os bebezinhos e as avozinhas, porque o bebezinho não está ainda com o organismo amadurecido para digerir aquilo ali. E também os velhinhos, porque podem ser hipertensos, diabéticos ou insuficiência renal. São condições que a gente tem que ter cuidado quando vai usar essas plantas. E, assim, de primeiro, qualquer gestante não deve fazer uso de plantas medicinais. Isto é uma recomendação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Porque é totalmente antiético você entregar uma planta medicinal para uma gestante para ver o que é que vai acontecer com seu bebê depois que ele nascer. Então, prevendo isso, que a gente não sabe, nunca foi estudado, então a gente recomenda algumas plantas, a gente sabe que são maléficas. Eu queria aproveitar para citar só um exemplo. Muitas vezes, no início da gravidez, até os primeiros meses o bebê está se formando, então a mulher às vezes tem um enjoo, que chama, está com entojo e tal. Toma um chazinho de boldo. A gente não sabe em humanos, mas em ratinhos, aqui foi feito no Instituto de Antibióticos da Universidade, ratinhas grávidas usaram chá de boldo e os bebês ratinhos nasceram com malformações ósseas, com as patas tortas. E a gente não quer isso para nossos bebês, não é? Então, por isso que a gente estuda nos ratinhos. Então, se a gente usou o boldo, que é uma planta tão familiar, tão caseira, e deu esse problema, então o alerta é geral. Gestantes estão fora. Interessante. E uma dúvida bem frequente, que inclusive foi uma dúvida de uma pesquisa que a gente fez sobre as plantas, qual seria a diferença entre fitoterápicos e homeopáticos? Medicamentos fitoterápicos e homeopáticos. Veja só. O medicamento fitoterápico, ele é produzido em laboratório, feito a partir de uma planta, tá? Então, a origem dele foi a planta. E ele foi extraído, porque quando você diz que uma plantinha tem uma ação, você não vai pegar aquela plantinha e mastigar. você vai extrair o que ela tem, que é o medicamento. Então, a gente extrai como? Com água quente, com álcool, não é isso? A gente faz um chá, a gente faz uma tintura, a gente faz um lambedor. Então, isso está fazendo o quê? Está extraindo da planta as substâncias ativas que ela tem para aquilo que a gente quer. Na homeopatia, o produto, o medicamento homeopático, ele tem origem vegetal, mas ele também pode ser fabricado a partir de produtos animais ou minerais. Então, a gente tem produto homeopático que é feito com veneno de cobra, que é isso, com estricnina. Mas a maneira de fazer o medicamento homeopático é diferente. Ele faz a extração, depois isso vai ser diluído, mil vezes diluído. Então, não fica mais nada da química, mas ele transfere para aquele medicamento as propriedades físicas. Entende? Então, a diferença é básica. Eles são, podem até usar a mesma planta, mas enquanto a fitoterapia usa um chá, ou seja, o bruto, a química da planta, a homeopatia usa as propriedades físicas, a energia daquela planta, não trabalha com química. Interessante. Em relação à região, nós sabemos que cada região, que cada cidade, cada área tem as suas particularidades. Tem plantas em maior abundância, em menor abundância. Aqui, na nossa região, em Recife, em Pernambuco, quais são as plantas mais conhecidas e quais são os seus efeitos comprovados? Não precisa citar todas. Não as vai mais dar, populares, não dá são muitas, né? Todas, são muitas. Graças a Deus, a gente vive num país que tem uma fartura, tem uma biodiversidade, ou seja, tem uma variação de plantas imensa. Acho que é a maior do mundo. Agora, eu te dizer quais são as que usam... A gente tem uma meia dúzia que todo mundo conhece, né? Todo mundo conhece um capim-santo, uma erva cidreira. Todo mundo tem muitas plantas que chamam de anador. Aí tem uma variedade de plantas que tem esse nome. As pessoas colocam os nomes pela ação que a planta tem. Tem várias espécies de boldo. Inclusive, tem uma confusão. A pessoa diz, eu tenho um pé de boldo do Chile em casa. Não tem. Boldo do Chile a gente compra em qualquer bodega, em qualquer feira, aquelas folhas secas num pacotinho. Não é brasileiro. Ele só dá na Cordilheira dos Andes. Mas a gente tem o nosso boldo. Eu prefiro chamar de boldo brasileiro, boldo do Nordeste, falso boldo, tapete de Oxalá, malva santa. Cada região as pessoas botam um nome diferente. Pelo amor de Deus, só não chame de boldo do Chile. Porque o boldo do Chile só dá no Chile. Mas a gente compra, porque o Brasil importa toneladas. Então, a gente tem uma variedade imensa dessas plantas. Erva doce, endro... Aí tem umas plantas da moda, não é? Eu tenho muito medo de plantas da moda. Eu quero aproveitar para falar do noni, que as pessoas fazem tratamento com suco de noni. Existe recomendação do Ministério da Saúde para não usar o noni até que ele seja estudado, porque um depoimento de uma pessoa que tomou e se deu bem não pode ser generalizado, porque as pessoas são diferentes entre si. Então, precisa de mais estudo para isso. Mas só informando, na internet a pessoa pode encontrar... uma coisa que se chama RENISUS, R-I-N-E-SUS, RENISUS, que é a relação de plantas que podem ser utilizadas nos serviços públicos de saúde. Essa seleção foi feita no Brasil inteiro por plantas que a população já usa tradicionalmente. Aí procura quais são essas plantas, são 71 plantas. Não tem todas aqui, mas tem muitas delas que são da nossa região, então são plantas que têm segurança para o seu uso. E falando em segurança, muitas pessoas têm utilizado essas plantas medicinais pelo seu baixo custo em relação aos medicamentos e por acreditarem que elas apresentam um risco menor quando comparadas aos remédios, né? Essa informação procede? Procede, de alguma forma. Veja só, numa planta você tem uma mistura de substâncias quando você faz um chá, por exemplo. Você está tirando dali muita coisa que a planta tem, inclusive pigmentos. Porque quando você faz um chá, aquilo não é mais da cor da água que estava só fervendo. Ele vai pegar as substâncias que estão na planta e que podem ser de cores diferentes. Então, a gente já sabe que dentro daquele chá tem várias substâncias, né? Agora, isso é mais seguro do que tomar um comprimido? Pode ser. Pode ser que sim, pode ser que não, né? Então, por que isso? Porque depende se a planta está bem alimentada, se não tem nenhum parasita nela, se ela não está na beira de um esgoto, ela precisa de água. Ela não sabe que o esgoto é contaminado. Então, a gente tem que ter os critérios para cultivar a nossa planta, para saber qual é a época que ela tem que ser colhida. Vê só, tem uma plantinha da nossa região chamada alfavaca, que, quando ela é colhida no período de 10 da manhã às 2 da tarde, ela vai ter uma excelente ação como anti-inflamatória para sinusite, para fazer a inalação. Então, a gente tem que saber da plantinha que a gente vai usar. Como é que a gente sabe isso? A gente sabe isso com a avó, com a tia, com as pessoas mais idosas que estão perdendo esse conhecimento, porque a juventude acha mais fácil ir ali na farmácia e comprar um medicamento do que conhecer, identificar aquela planta no mato, saber qual é a época de colher. Tudo isso são coisas que fazem variar tanto a ação da planta que você está tomando, como o risco de tomar uma coisa que esteja contaminada ou com propriedades diferentes do que a gente quer. A primeira dificuldade é identificar a planta. Eu chamo de anador uma planta... Não, eu, com 45 anos de estrada, cala a boca, viu? Eu conheço 4 espécies de plantas totalmente diferentes uma da outra que as pessoas chamam de anador. Quem é anador? Ah, anador é aquela planta que eu tomei para dor e fez bem. Mas a gente tem essa segurança, né? Onde é que está o estudo? Aí eu vou fazer minha propaganda. Vem para mim que eu tenho um curso contínuo aqui sobre uso racional de plantas, para a gente saber que cuidados, que comportamentos a gente vai ter quando alguém mostrar um chá e dizer que aquilo está fazendo o maior sucesso, entende? A gente tem que ter critérios. E para as doenças crônicas, como a diabetes e a hipertensão, por exemplo, quais seriam as plantas mais utilizadas? Você falou duas plantas que são metabólicas e que a pessoazinha que está com essas entidades vão ter que tomar remédio para o resto da vida, não é isso? Então, qual é o cuidado que a gente precisa ter? Existem uma fartura de plantas, como eu já falei. Se a pessoa está hipertenso, por que ele é hipertenso? Porque passou a vida se empanturrando de gorduras, de comilanças, porque tem uma herança genética nessa história, porque é sedentário, não é? Fica em casa, não faz exercício, não faz nada, come de tudo. Então, diabetes e hipertensão vêm primeiro de uma história familiar, de uma herança familiar. A mamãe não deixou um apartamento para mim, deixou foi uma herança de uma diabetes. Está entendendo o que é que pode acontecer? Então, aí essa pessoa vai ter que tomar remédio para o resto da vida. Fazer sua dieta, fechar a boca, fazer exercício físico para gastar essa reserva que tem de açúcar e de gorduras, que a gente não mora num clima que a gente precise de gorduras. Então, a gente vai ter que gastar isso que a gente acumulou sem necessidade. E que plantas a gente pode usar? Então, veja só, para a hipertensão, o que vai ajudar na hipertensão? A hipertensão é o excesso de volume de líquido circulando nas artérias que são apertadas, pra, não cabe tanto líquido. Então, primeira coisa, tira o sal. Por que tira o sal? Sal puxa água. O sal vai tirar a água dos tecidos e vai circular com ela dentro das artérias. Isso vai fazer esforço no coração e a pressão vai lá para cima. Às vezes a gente não sabe. Hipertensão é uma coisa silenciosa. Ninguém sabe que está com hipertensão até que vai num posto aferir sua pressão. Aí, pum, pipoca. Entende? Então, o que eu aconselho? Você pode usar plantas que têm ação diuréticas para eliminar esse excesso de líquido que você reteve. Primeiro, não comer sal, né? Fazer o exercício, ver de que você está se alimentando. Então, você pode usar as plantas que têm ação diuréticas. Existem plantas que relaxam as artérias para caber mais sangue. Isso, então, vai baixar a pressão. E plantas calmantes, porque a pressão também sobe pelo estresse da vida da gente. Para chegar aqui, eu pego um trânsito louco. Eu já chego aqui dando chute no que passar na minha frente, gente. Eu preciso me acalmar para a minha pressão não subir. Então, um chazinho calmante, uma cidreira, um capim-santo. Mas a gente tem que ter um cuidado básico, não usar a mesma planta por muito tempo, porque isso se chama toxicidade crônica. Você sabe que tal planta é segura? É, para tomar um chá. Para tomar um dia, para tomar dois, para tomar uma semana, mas para tomar o resto da vida a gente não sabe. A gente tem um filtro em casa, se você bota um bocado de coisa horrorosa no seu filtro, você vai detonar com a vela do filtro, você vai ter que trocar. No organismo da gente, nossa vela do filtro é o rim. E quem vai trocar rim? Você vai ficar numa fila de transplante para trocar o rim porque você detonou o seu rim tomando uma coisa tipo um none que a gente não sabe? Entende? Então são os cuidados que a gente precisa ter. Como a gente tem uma fartura de plantas, a gente tem como substituir uma pela outra e não ficar usando uma coisa só, tanto para hipertensão como para diabetes. E lembrando também que cada planta ela tem uma forma mais adequada, mais apropriada de ser extraído, né, seus substratos, para que ela seja mais eficaz, não é isso? E a intenção dos seus cursos é exatamente essa, é ensinar a forma apropriada de você utilizar de uma maneira coerente, de uma maneira prudente, de uma maneira segura. E eficaz. E eficaz. O que a gente quer de qualquer medicamento é eficácia e segurança. Por que eficácia? Veja só, às vezes a pessoa me chama, vamos ali tomar um chá. Da porta eu já estou sentindo o cheiro de capim-santo que está fervendo ali na panela. Não pode, gente. Planta aromática não vai no fogo. O que é planta aromática? Aquela que você pega nela e sente o cheiro. Então, e ali tem uma substância que é volátil. 40 graus, ela vai embora. Se você está fervendo a panela, a água ferve a 100 graus. Então, como você vai depois dizer que está tomando um chá que é calmante? Se você ferveu o capim-santo? Não, você lava as folhinhas, põe na sua caneca, coloca a água ali fervendo e abafa. Porque o que evaporar vai bater na tampa e vai cair de volta. Então você não pode, qualquer planta aromática, cidreira, capim-santo, erva doce, nada disso vai ferver. Então a gente vai fazer a infusão. Então essa é o uso racional. Tá certo? Ok. E vamos lá. Eu quero fazer uma horta na minha casa com plantas medicinais. Como é que eu posso começar? O que é que eu planto primeiro? Tem alguma planta que ela é fundamental ou que eu consiga cuidar dela assim, sem que ela morra? Enfim, tem alguma planta assim, que você tem que ter numa horta de plantas medicinais? Veja, isso depende exclusivamente da sua necessidade. Então, as mocinhas, tem cólica menstrual, o que é que eu vou cultivar? Cultivo artemísia. É uma das plantas que são chamadas de anador. Para mim, me salvou, gente, na minha juventude, existia um medicamento que se chamava psicocedin diurético. O que, que é? A moça, quando está pré-menstrual, tem a TPM, ela está retendo líquido, porque talvez ela esteja grávida. Então, o organismo faz essa previsão de água, tá? Então, esse excesso de água vai dar edema, quer dizer, inchação, não só nos pés, nos seios, mas dá um pouco de inchação na cabeça. Edema cerebral. Isso dá irritabilidade, desconforto, insônia, nervosismo, chora por tudo. Não é, gente? Conheço. Me lembro disso. Então, a artemísia, ela é um calmante. A pessoa vai ficar relaxada. Ela é diurética, ela vai botar para fora esse excesso de água. E ela tem uma ação de acalmar a cólica. Então é tudo que a gente precisa, né? Vocês precisam, eu já não preciso, nessa época da vida da gente, entende? Então é um chazinho, é amargo, é muito amargo. O que é amargo? É o princípio ativo dele. Gestante, pelo amor de Deus, não. Porque ela é comprovadamente abortiva, entende? Então, a mulher que está dando de mamar também não, porque ela passa pelo leite. Quando a mulher dá, na hora do parto, ela ajuda, porque ela dá força na musculatura do útero, vai botar o bebê, vai botar a placenta, o útero no instante volta para o tamanho dele, mas ela passa pelo leite. E se ela é um calmante, a mãe vai dizer, meu bebê dorme o dia todo, minha senhora, ele está dopado, porque está passando pelo leite. A artemísia. Tem planta para aumentar a produção de leite, maravilha, mas não precisa ser uma planta dessas. A maioria das mulheres que estão amamentando tem que ter esse cuidado também com o que está comendo em geral, né? Se a pessoa vai comer uma buchada, sei lá, uma comida gordurosa, muita coisa vai passar pelo leite e pode dar uma diarreia no bebê e pode complicar a vida da gente, todo mundo. Professor, respondi, era isso? Com certeza, já me esqueci do começo. E aqui no SIS? Como é feito esse trabalho com os fitoterápicos? Bom, a comunidade pode se engajar, pode vir, pode... Pelo amor de Deus, gente, vocês não sabem como a gente precisa de voluntários aqui. Porque a gente tem cultivo aqui, a gente produz mudas para distribuir com a comunidade, mas eu seguro essa oferta para quem está aqui colaborando com a gente. Eu venho aqui 2 dias na semana, então quem agoa minhas plantinhas quando eu não estou aqui? Então, muitas vezes, eu venho aqui só aguar a planta, gente. Então a gente precisa de cultivo, a gente precisa de gente que ajude a preparar essas mudas. A semana passada eu fui na Ceasa, trouxe 10 sacos de adubo. Maravilha, a Ceasa doa para a prefeitura, né? Doa para essa unidade de saúde. Mas eu preciso de gente que me ajude a botar esse adubo nos canteiros de cultivo, nos saquinhos de muda. Então a gente não tem essa participação. Então a pessoa vem colaborar e vai do que ganhar conhecimento e vai ganhar mudinhas. E a gente oferece também o curso de treinamento, né, de uso racional de plantas medicinais, onde a gente vai falar plantas para o aparelho respiratório, planta para tosse, para catarro, para asma, plantas para dor de barriga, para verme, para colite, para gastrite, plantas para inflamação, cicatrizantes, para queimadura, tudo isso a gente faz uma oficina ensinando a pessoa a fazer shampoo para piolho, para sarna, para carrapato de cachorro, para pulga. Tudo isso está na nossa oficina. Então, é um curso que demora 8 semanas e a gente oferece, termina uma turma, a gente começa outra. Eu comecei agora a última turma do ano, porque quando chega dezembro, geralmente é muito conturbado, tem muita festa, muito feriado, mas em janeiro eu estou aqui, eu só saio de férias em julho. Então, durante o ano, a gente oferece esse curso continuamente. Então, no começo do ano, vai ter uma turma nova? Vai, é só chegar aqui. Procura saber, vem conhecer o SIS, que são duas unidades de saúde que a gente chama SIS, é um serviço integrado de saúde, onde a gente não está aqui muito interessado em curar doenças, mas quer evitar que a pessoa adoeça. E promover qualidade de vida. Qualidade, né? De vida. Então aqui não tem nenhum médico formal. Aqui tem homeopatia, tem acupuntura, tem tai chi chuan, yoga, plantas medicinais e tudo para que a pessoa se cuide para não adoecer. Então a nossa meta é isso. E aqui nessa área daqui a gente tem esse SIS. Lá para o lado da encruzilhada tem um outro que chama o SIS, que é a Unidade de Cuidados Integrais da Saúde, oferecendo esse tipo de atividade, para automassagem, dança circular, tudo isso para quem? Para que a pessoa não adoeça, para que tenha qualidade de vida, como você falou. Maravilha, professora Evani. Estamos encerrando, infelizmente, o nosso bate-papo de hoje. Muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. Esperamos tê-la novamente aqui em breve, falando mais um pouco sobre as plantas medicinais e seu uso. E a senhora queria deixar alguma mensagem, algum recado para os nossos ouvintes? Ah, eu quero dizer que eu estou muito contente de participar disso, mas que eu deixei uns alunos me esperando lá embaixo. E por isso, tanta pressa, eu falo ligeiro demais. Eu sou tipo homem da cobra, não, a mulher da cobra. Mas é muito esclarecedora. Enfim. Eu não sou acadêmica de jeito nenhum, mas eu quero agradecer e dizer que eu estou aqui à disposição. Toda terça-feira eu passo o dia todo aqui, então de manhã a gente está com os alunos da nutrição lá embaixo, de tarde eu estou com minha turma regular de uso racional de plantas, aberto para quem quiser chegar para ver uma aula, ver duas aulas, começar do zero na próxima turma. Então, tudo isso, assim, com o maior prazer. Você já viu que eu gosto de conversar, né? Então, se não me tomarem o microfone, gosta. Eu fico falando aqui o resto da manhã. Tô brincando. Mas, então, é um prazer. E eu que agradeço por essa oportunidade, tá? Muito obrigada. Ok. Sejam felizes. Obrigada. E votem, viu, minha gente? Estamos chegando aqui com dia 28. É importante. A gente tá, assim, na beirinha. Ou é um ou é outro. Vamos ver qual é o que a gente vai escolher pra ser feliz. E agora, vamos para um breve intervalo. Daqui a pouco a gente volta com notícias relacionadas à saúde. E essa é a nossa Rádio Aconchego, 88.5 FM. Estamos de volta com o programa Prato Cheio aqui na Rádio Aconchego 88.5 FM e agora vamos trazer para vocês algumas notícias relacionadas à saúde. Hoje, dia 16 de outubro de 2018, às 9h49 da manhã. Preste atenção, hein? Os riscos de epidemias de pólio e sarampo reforçam a importância das vacinas. A ameaça do retorno de doenças erradicadas no Brasil preocupa autoridades de saúde e motivações governamentais para frear a disseminação, reforçando a importância da imunização. A taxa de cobertura vacinal no país atingiu o nível mais baixo em 16 anos entre bebês e crianças, variando entre 71% e 84%. Lembrando que o patamar ideal é de pelo menos 95%. E a Secretaria de Saúde de Rio Preto e São Paulo confirma 2 casos de sarampo. Os casos foram registrados em uma criança de 3 anos e em um idoso de 63. Já houve um total de 41 notificações da doença na cidade esse ano. E a Secretaria de Saúde de Olinda oferece testes gratuitos de sífilis em todos os postos de saúde do município até a sexta-feira, dia 19 de outubro. A ação faz parte da Semana de Enfrentamento da Sífilis, que conta com uma série de atividades de conscientização, prevenção, diagnóstico e tratamento da doença. E agora, no mês de outubro, temos as ações do Outubro Rosa. A programação oferece exames e orientações gratuitas sobre o câncer de mama na nossa cidade. Ao longo do mês, a Prefeitura deve realizar 45 ações, totalizando 3.640 vagas para exames gratuitos para mulheres com idade entre 50 e 69 anos. A ação acontecerá no bairro no dia 27 de outubro, na Unidade de Saúde da Família do Engenho do Meio. O cronograma pode ser acessado no site da Prefeitura do Recife. E a ONG Gestos, Soropositividade, Comunicação e Gênero oferece gratuitamente serviços de testagem e aconselhamento sobre o vírus HIV para pessoas entre 18 e 29 anos. Os testes são realizados nas terças-feiras, de manhã e à tarde, e nas quartas-feiras à tarde, no espaço Saúde e Sexualidade para Jovens e Adolescentes, localizado na Rua dos Médicis, número 68, no bairro da Boa Vista, centro do Recife. O atendimento é realizado mediante agendamento pelo telefone 3231-3890. E chegamos ao final do nosso programa Prato Cheio. Esperamos que vocês tenham gostado desse nosso bate-papo. Muito obrigada a todos os participantes que estiveram conosco hoje. Professora Evani, Bárbara, Lívia, Vitória, Carol e Fernando. E a todos o nosso agradecimento pela atenção. Contamos com sua participação no nosso próximo programa, semana que vem, nesse mesmo horário. Eu sou Jaqueline Sá e me despeço com um grande abraço a todos. Até a próxima!